Les gars, você vai tentar seguir em frente, senão nem comece. Isso pode significar perder namoradas, esposa, família, trabalho, talvez a cabeça. Pode significar ficar sem comer por 3 dias ou mais. Pode significar congelar em um parque qualquer. Significar cadeia, sarjeta. Significar caçoadas, desolação. Ah, desolação é o presente. É uma prova da vossa paciência, do quanto realmente quis fazer, apesar do menosprezo. Será melhor do que qualquer coisa que possa imaginar. Se for tentar, mano, vá em frente. Não há um outro sentimento como esse. Ficará sozinho com os deuses. As noites serão quentes. Levará a vida com um sorriso estampado. A única luta que vale a pena. Se for tentar, vá em frente. Sei dizer o que é, na verdade, mas o que vai acontecer.